dizer que não, parece mesmo extemporâneo investir no estádio municipal, até porque neste momento se percebe que, até do ponto de vista desportivo, será bastante complicado a manutenção para o Futebol Clube do Oliveira Hospital do Campeonato de Portugal, mas eu, como oliveirense, espero que assim seja e espero que isso se manifeste. Contudo, e porém, e também por desde sempre o CDS, Partido Popular e a Juventude Popular aqui em Oliveira do Hospital se mostrar contrária àquilo que nos parece ser uma excessiva aposta no desporto e um esquecimento de outras áreas, e porque nós somos uma oposição construtiva, deixo aqui uma sugestão diferente, porque não pegar nesse dinheiro e investir, por exemplo, no Parque de Campismo de São Geo, que me parece ser uma excelente oportunidade para crescimento económico e turístico do Conselho de Oliveira do Hospital, até porque esse espaço e a Praia Fluvial de São João não fica atrás, nem de perto nem de longe, nenhuma das outras daquelas que têm atualmente bandeira azul. Muito obrigado.